meus caros irmãos e irmãs, agora vamos passar rapidamente ao estudo do drama do Apocalipse, né? Bom, nenhum estudo da alegoria bíblica estaria completo sem alguma referência ao Apocalipse, né? Ou seja, Apocalipse significa revelação, né? O último livro da Bíblia, né, do Novo Testamento, né, escrito pelo apóstolo João, que se diz seria o discípulo bem amado e preferido do Mestre Jesus, né, que é um livro muito importante porque ele trata de assuntos realmente transcendentais e que demandam realmente uma interpretação mais profunda, né. É óbvio que nós não poderemos interpretar todos os pontos do Apocalipse, mas vamos procurar trazer pontos interessantes dentro das chaves de interpretação que nós temos proposto, né? Então ele é um livro que tem sempre sido o desespero, né, daqueles que fazem uma interpretação literal dos textos, né? E muitas controvérsias, né, intermináveis controvérsias têm surgido, né, a respeito do texto desse livro, né. Inúmeros comentários têm sido escritos, nos quais seus curiosos símbolos, números e figuras de linguagem, né, que são realmente embaraçosos, receberam as mais variadas explicações nas perspectivas histórica, né, e também naquilo que aparentemente seria uma aproximação profética, né? A besta do Apocalipse tem sido associada com quase todo fator perturbador na história, né? Todos os tipos de teorias, conjecturas e explanações dos símbolos usados têm sido mencionados, né? O próprio ocultista medieval Swedenborg, para citar apenas um exemplo, apreende o conjunto da alegoria, né, do Apocalipse como referente ao conflito entre a verdade religiosa e o erro, prometendo uma definitiva vitória da verdadeira fé sobre a falsa teologia, né? E ele a interpreta verso a verso sobre esta luz, né? A verdadeira natureza do livro, né, do Apocalipse, entretanto, e sua extraordinariamente ingênua construção somente é percebida quando usamos essa chave fisiológica, né, ou psicológica, no sentido do ser humano interno. Ela é aplicada e o drama lido em termos do processo evolutivo e espiritual. Então descobre-se que o Apocalipse é um tratado oculto do mais profundo significado, relacionado à alma do homem, descrevendo sob imagens pesadamente veladas certos passos ordenados na senda da iniciação. Ele tem por tema a libertação final do homem pelo renascimento em seu corpo solar imortal, sua libertação final do homem pelo renascimento em seu corpo solar, e também a sua liberação da encarnação e sua entrada numa espiral superior da evolução. Ele apresenta brevemente o drama da realização humana, e o ensinamento é assim cuidadosamente fornecido, e estará inteiramente de acordo com a doutrina secreta trazida de tempos imemoriais pelas escolas arcanas. Os atores nesse drama, né, do Apocalipse são muitos, e numa análise mais detida, todos eles aparentam ser personificações de aspectos, atributos, princípios e faculdades do homem, aqui apresentados pelo neófito, que gradualmente vai conquistando os elementos inferiores em sua natureza e despertando os poderes espirituais interiores. Passa através de provas de purificação, erguendo seu corpo imortal, né? O que era antigamente mencionado como o manto de glória, né, da tradição do cristianismo gnóstico, dos primeiros séculos e finalmente emerge como o conquistador, o homem auto-aperfeiçoado. Né? Somente alguns comentários sobre a elucidação da alegoria podem ser aqui fornecidos, né? Pois o tema requereria um volume para qualquer tratamento adequado. Então, Apocalipse significa revelação, aqui indicando iluminação ou iniciação. O título, Revelação de São João, poderia denotar que é João que submete-se a esta experiência, mesmo que o subtítulo estabeleça que é Jesus ungido. Né? Lembremos que Cristo, né, é um título, não um nome, e que recebe a revelação. Na verdade, esses dois representam os princípios inferior e superior no mesmo indivíduo. Né? Jesus, ou Cristo, figura como o Cordeiro, um dos quatro símbolos animais que são recorrentes por todo o drama. Os outros são, né, o segundo, um leopardo, referido particularmente como a besta. Né? O terceiro, um dragão vermelho, que é o mal ou Satã. Né? E quarto, uma besta idêntica a um cordeiro que fala como um dragão e que chama o falso profeta. Aqui, uma vez mais, está uma referência à natureza quádrupla do homem, né? Como corpo, alma, mente e espírito. Ou os quatro modos de consciência, como sensação, emoção, pensamento e o puro ser, tão frequentemente mencionados na Escritura sobre as mais diversas figuras. O falso profeta é a consciência ilusória ou decepcionante dos sentidos, né? O plano físico, sendo aquele no qual o espírito está refletido ou invertido, no qual vemos... como elas são, né, de cabeça para baixo, a irrealidade, né, a falsa imagem ou apenas distorção do real. O primeiro passo na senda da caminhada espiritual consciente é o esforço em direção ao discernimento, a distinção entre o verdadeiro e o falso, daquilo que é vital e necessário do que é meramente superficial e sem utilidade. Temos que aprender a detectar o real em meio ao irreal, o que envolve o descarte de prévias concepções, a correção dos erros e as limitações impostas por esse falso instrutor, que é exatamente o falso profeta, representando os nossos sentidos exteriores. O dragão vermelho é a vida do desejo, das emoções inferiores, né? Principalmente por ser indicado como da cor vermelha ou púrpura, né? Uma alusão à natureza passional, chamada de mal ou Satã, porque ela oferece a mais poderosa tentação e perigos à alma em evolução, né? A besta é a mente inferior, a mente concreta, em associação com o desejo, aquele elemento do princípio pensante que é sempre o assassino do real. Então, o seu número, o 666, né, tão temido, é o valor numérico que compõe aquilo que os gregos mencionavam como o refrain, ou seja, o termo para a mente inferior. E temos que ver de um princípio puramente numerológico, né, que o número 6 indica exatamente uma curva para a matéria. Né? E 666, fazendo-se uma redução teosófica, né, ou seja, reduzindo para um único algarismo, nós obtemos o número 18, e 1 mais 8 reduzidos dá 9, ou seja, nós temos exatamente o número da humanidade, ou seja, o tão temido Satã, né, ou a besta do Apocalipse, na verdade é um princípio que está no próprio homem, né, representado. O 666 numerologicamente se reduz a 9, que no simbolismo numerológico é o número do homem ou da humanidade. É o leopardo, né, de acordo com a fábula, é o cruzamento entre o leão e a pantera, né? Ou seja, o leopardo quer dizer leopados, né? Indicando certos nobres atributos ligados com e degenerados pela mistura com um elemento mais básico. O cordeiro, né? O Deus interior é a alma espiritual que compreende a mente superior, né? É este elemento espiritual que finalmente conquista e torna-se o cavaleiro. Então, um cavaleiro que se desloca sobre o cavalo branco, né? E aí nós temos um simbolismo muito interessante, né? Porque é o homem com o corpo solar como veículo de consciência, né? O animal de quatro patas, né? No caso, o cavalo, ele representa exatamente a natureza quádrupla, inferior do ser humano. Então nós vemos que na história do Evangelho de Jesus, nós vemos que ele entra na cidade sagrada montado sobre um burrinho, né? E isso já era a indicação do seu poder sobre a matéria física, né? E o homem espiritualizado que se desloca sobre o cavalo branco, né? Aí o cavalo branco representa a purificação desses níveis inferiores da natureza, né? E obviamente que os quatro cavaleiros do Apocalipse recaem nesta mesma classificação. O cavalo acinzentado, com a morte e o inferno como seus cavaleiros, representam o princípio gerador no plano físico e a mais baixa das quatro divisões. O cavalo negro é a mente inferior, correspondendo à besta. A escassez e a fome que seguem em seu dorso aludem à esterilidade e à pobreza do intelecto não iluminado. Ao contrário que se imagina que seria a fome material, né? O cavalo vermelho, né, como o dragão vermelho, simboliza a paixão, o astral inferior, enquanto que o cavalo branco, como já afirmado, é o princípio espiritual finalmente vitorioso. Algum conhecimento dos ensinos psicofisiológicos das escolas ocultas, né, faz-se necessário para a elucidação do que é mencionado sobre as sete igrejas da Ásia, né? E onde muitas pessoas se perdem, né, na tentativa de fazer uma interpretação puramente histórica a esse respeito, né? Essas igrejas referem-se a certos centros de força no corpo humano, mencionado nos antigos livros orientais, né? São mencionados como os chakras, né? Chakra, que é um termo sânscrito que significa roda, né? Ou seja, no corpo humano há sete grandes centros energéticos, né, chamados chakras, né? E que tem uma direta relação com o que é mencionado com as sete igrejas, né? Para a visão do clarividente sobre o corpo energético do homem, esses chakras são como círculos giratórios, né? Então eles recebem esse nome de rodas, né? Ou em sânscrito os chakras, né? Eles estão situados no duplo etérico, agindo como uma ligação entre certos gânglios ou principais centros nervosos físicos, né? Como mencionado em número de 7, que estendem-se em ambos os lados da coluna vertebral, constituindo o sistema nervoso simpático e correspondendo a vórtices de energias psíquicas no corpo astral. O despertar e controle desses centros, que inclui o fluxo da força do astral para o físico, pertence à arte da yoga e é uma parte definida da instrução e disciplina esotéricas, né? Mesmo que o autor do Apocalipse não tenha fornecido comentário de como este resultado é obtido, sendo um dos segredos do treinamento oculto mais cuidadosamente guardado, a ordem no qual ela deve ocorrer e os resultados do processo são aqui demonstrados. Para cada igreja ou centro é atribuído certos poderes e perigos. Como diz o texto bíblico, né? Conheço todas as tuas obras, né? Que indica a qualidade da força e reconhecida pelo mestre, né? Portanto, uma exortação de advertência segue-se a cada caso, né? Os chakras são simbolizados também pelas sete lâmpadas e os sete candelabros, né? Pois quando despertos, o fogo ou energia da base da coluna, né, que os orientais chamam de Kundalini, uma das forças vitais da natureza, flui através deles. Novamente, eles são os sete selos, pois o pergaminho que eles encerram é o corpo humano, né, muito acuradamente descrito como escrito por dentro e por fora, né, como menciona o texto bíblico do Apocalipse, em alusão à espinha dorsal. Então, abrir os selos sucessivamente, como é feito pelo Cordeiro, é despertar para a atividade uma a uma essas forças latentes. Né? Após a energização dos chakras, segue-se o despertar dos sete centros superiores dentro do cérebro. Eles são representados como sendo trazidos à atividade pelos sete toques das trombetas, né, que seguem a ordem exata da abertura dos selos. Né. Cada trombeta indica uma nova nota que ressoa interiormente, um novo ritmo de vibração produzido na aura humana. E um outro tópico também do Apocalipse, né, é o significado da cidade sagrada já foi mencionado, né, ou a cidade de Jerusalém, né, a cidade santa, né. Ela é o homem aperfeiçoado, investido em seu corpo de glória. A cidade possui uma forma de um cubo, que é um quadrado elevado a uma dimensão superior, ou seja, a existência material erguida a um nível superior de existência por um processo de transmutação. Os 12 portais da cidade são todas as avenidas da percepção treinada e utilizada tanto como vias de abordagem da consciência espiritual e para representar sua expressão. Não há nenhuma necessidade por qualquer luz, né, ou iluminação exterior nesta natureza redimida, pois o Cordeiro, o Eu Superior, está entronado no meio dela. E o Divino Espírito interno está completamente realizado, né? Duas mulheres, né, figuram profusamente no drama apocalíptico e elas têm que ser interpretadas como nós mencionamos no início desse curso, né? Temos a mulher escarlate, né, a grande prostituta, né, mencionado como Babilônia, e em contraposição a mulher celestial vestida com o sol. Esses são os dois aspectos do amor em seus atributos terreno e celestial: o amor divino, o poder regenerador, né, da mulher vestida com o sol, e seu reflexo invertido no plano inferior, né? A mulher escarlate, né, sendo a paixão carnal e a luxúria, né, simbolizando a geração corporal. A poderosa Babilônia é o corpo humano, dominado pelas paixões terrenas, né? Esta é a cidade que deve cair, né? Que muitas vezes se tenta fazer uma interpretação com certos aspectos históricos ou geográficos, né? Isso causa uma confusão muito grande, porque ao longo da história se tentou encaixar esse conhecimento dentro do que está escrito no Apocalipse como sendo uma interpretação histórica, né, do que viria a acontecer, quando na verdade se refere ao próprio desenvolvimento interno do ser, né? Como existem duas crucificações, a primeira descida do espírito para a matéria, né, aqui referida como Sodoma e o Egito, e a segunda crucificação da natureza inferior que o eu espiritual deve conquistar, né, como foi demonstrado pelo Cristo. Assim, existem duas quedas. A primeira, né, como mencionada, a queda do espírito na matéria, e a segunda, a destruição da natureza animal inferior, onde o homem espiritual deve ascender triunfante. Esta é a Babilônia que deve ser derrocada, né, ou destruída. Seu protótipo celestial é a mulher vitoriosa, trajada com o sol, que é o esplendor do espírito. Ela simboliza a alma, que pela energização de uma força divina interiormente ativa, tornou-se espiritualmente criativa, né, concebendo e gestando dentro do centro andrógeno do cérebro e finalmente dando nascimento a si mesma como um ser divino, né? Outro método de enumeração dos chakras, né, encontrado no Apocalipse, é encontrada na visão da divindade, descrita no primeiro capítulo, né, nos versículos 13 a 16. Este capítulo e versículos, quando examinados, demonstram apresentar simbolicamente uma figura composta de sete planetas sagrados, né? O cabelo branco, né, como neve, né, que representa Saturno, né, o pai tempo, ou Cronos. Os olhos flamígeros, que representam Júpiter, o planeta Júpiter. A espada afiada, que é Marte, né? A fisionomia brilhante, que é o Sol. O cinturão dourado, que é Vênus. O pés de metal, que é o planeta Mercúrio. E a voz que soa como muitas águas, né, que representa, no simbolismo astrológico, a Lua. Todos encaixam-se na ordem tradicional, correspondendo aos sete centros que deverão tornar-se ativos no processo de iniciação e também aos sete princípios do homem, cada um dos quais tem que desempenhar um papel especial no trabalho de seu aperfeiçoamento. Um outro exemplo desta linha de interpretação deve ser suficiente para os propósitos desse curso, né? No capítulo 10º é introduzido um pequeno livro, né? Um livro aberto. Então, ordena-se que ele seja comido, né, ingerido, indicando possuir um sabor ao mesmo tempo doce e amargo. E também há sete trovões, e o registro das suas declarações é proibido aos videntes, né? Esses trovões ou vozes são os segredos da iniciação, como são revelados paulatinamente, comunicando o conhecimento dos poderes ocultos, ensinos de mistérios que, na linguagem do apóstolo João, é ilícito revelar, né? Eles devem ser selados no coração do iniciado. após ensinos terem sido comunicados, já não mais existe o tempo, né, como lemos naquele texto. Isto marca o estágio no qual a consciência, né, do nosso ser temporal, a personalidade, é transcendida e a consciência egóica compreendida, né, do eu superior. Daqui em diante, o discípulo não mais será atado pela ilusão do tempo, mas sim desperto para a consciência simultânea do espírito. Isto marca a transição da consciência tridimensional para a quadridimensional. O pequeno livro aqui aberto é a doutrina oculta, né, ou esotérica, a sabedoria secreta ou gnoses, que deverá ser recebida e assimilada, né? Deve-se lembrar que Jesus mencionava que ele tinha duas doutrinas, né? A doutrina para os perfeitos, que era só falada em segredo, e a doutrina pública, que era mencionada em palavras, né? O que se revela nessas iniciações é exatamente a doutrina daqueles que são perfeitos, né? E essas doutrinas são amargas para a natureza carnal, porque deverão ser sempre assimiladas, né, e recebidas. E essa amargura, né, para a natureza carnal significa o extermínio de todo pensamento e desejo egoísta. Ela demanda um severo e rígido controle, uma disciplina repelida pelos elementos inferiores no homem. Ela envolve sacrifício, que, no entanto, significa sofrimento nos planos inferiores e pelo ego inferior somente. Nos planos superiores, né, no reino espiritual, é sentida como o mais puro deleite, porque é a expressão ou emanação do aspecto amor-bênção do divino. É amarga para a natureza inferior do homem, portanto doce e, ao mesmo tempo, doce como mel para o elemento que está identificado com o espírito. O capítulo, né, aqui mencionado termina com um mandamento de profetizar para muitos povos, ou seja, tornar-se um instrutor e auxiliador dos homens que proclamam a verdade. Quando é recebido e quando é elaborado, né, a construção desse simbolismo, como cada parte encaixa-se no todo, cada imagem sendo empregada com uma proposta mais bem definida. E torna-se claro que a mudança do texto em quaisquer palavras que conjuntamente formam uma apresentação completa e sistemática dos princípios do homem. Então, nós podemos mencionar, meus irmãos, que realmente o texto do Apocalipse se mostra como dos mais esotéricos na Bíblia, né? Porque representa exatamente uma evolução tão poderosa, uma renovação tão grande, né, que muitos se perdem por não possuir essas chaves, né, de interpretação, notadamente a chave fisiológica, né? Então, a maldição que há no final do livro, né, é muito comum em tradições antigas, né, dos mistérios, que é pronunciada sobre qualquer escriba que inacuradamente insertaria ou excluiria qualquer dessas palavras, né, é muito tradicional, porque o livro trata de coisas muito profundas, né, que não podem ser alterados, né. É na época, né, em que os livros eram apenas manuscritos, uma cópia desleixada ou deliberadamente deficiente constituía um perigo frequente e muito grave, né? É fonte de incalculáveis erros. Podemos bem acreditar que tenha ocorrido alguma poderosa influência oculta protegendo esse trabalho, né, do Apocalipse, pois ele é preservado imaculado dentro do cânone das escrituras cristãs, mesmo que seu significado tenha permanecido ainda ininteligível por tanto tempo. O mandamento é: buscai as escrituras, pois elas testificam-me. De fato, elas mantêm o testemunho do verdadeiro eu interno, espiritual no homem, o Cristo em nós, pela mostragem de que deveríamos nos tornar no que somos, né? Pois, como declarado na introdução, né, a Bíblia, do início ao fim, está preocupada com o homem, a história de sua origem, o caminho do seu progresso e a promessa do seu desenvolvimento final. E o mestre, né, afirmou: eu ainda tenho muitas coisas para dizer-lhes. E quando penetramos pouco a pouco abaixo da mera letra que mata, é revelado a vida transmitindo a gnosis, né, a sabedoria mais profunda, há tanto tempo e tão cuidadosamente preservada, mesmo que escondida da visão sob o véu da formal apresentação externa. Né? E a questão será proferida, né? E pode ser perguntada, né? Como sabemos que tudo isso é verdade, né? Deixando de lado, né, como ainda é geralmente aceito como autoridade, a universal tradição oculta que persistiu desde os tempos imemoriais da remota antiguidade e a maneira pela qual a Bíblia, quando assim interpretada, conforma-se àquele ensinamento. Não há prova na acepção comum desta palavra. Nada que possua valor inerente pode ser provado, alega o sábio, né, o grande escritor Tennyson. O espiritual é sempre a sua própria evidência e advogado e defensor. O que reclama-se aqui é que a sabedoria antiga, com sua linguagem universal de símbolos, lança um facho de iluminação sobre o texto, que é muitas vezes familiar, embora obscuro, da Bíblia. Aqueles para os quais esta luz é bem-vinda serão persuadidos pela sua própria resposta interior, aquela vibração responsiva pela qual a verdade interna ressoa ao reconhecer a verdade apresentada sem ela. Esta é, finalmente, a única garantia válida e verdadeira, porque não somente cada indivíduo observa as coisas de seu próprio ângulo, avançando por sua própria linha de abordagem, mas sim ela observa somente pela medida de que o desenvolvimento de seu espírito lhe permite. Por esta razão, alguns devem aceitar e outros rejeitar como autor da imitação de Cristo, né, declarou quando disse, abre aspas, para alguns homens falo sobre coisas comuns, a outros especiais, a alguns exibo secretamente a mim, mesmo em sinais e figuras, enquanto que a alguns revelo os mistérios à plena luz. A voz dos livros é única, mas os ensinos não são iguais, porque internamente eu sou o instrutor, o peregrino do coração, ofertando a cada homem como eu melhor julgar. Então, meus irmãos, esse texto vem encerrar esse curso, né, sobre a interpretação esotérica da Bíblia. Mas sempre nós temos que buscar, né, a nossa própria interpretação, né, porque a partir do momento que se tem as chaves, na verdade o ser humano precisa buscar passar pelos portais aos quais essas chaves nos abrem, né? Então nós vemos que o próprio texto do Apocalipse tem detalhes assim bastante insuspeitos, né? E para terminar, eu gostaria de citar, né, um deles que eu julgo muito importante. Quando nós lemos no 12º capítulo do Apocalipse, né, um texto que parece muito difícil, né, de se interpretar, porque ele demonstra, como todo texto do Apocalipse, uma alegoria que uma análise histórica não pode oferecer uma interpretação. Porque esse 12º capítulo fala de uma besta, né, de um dragão que surge no céu e com a sua cauda ele leva um terço das estrelas do céu. Né? Então, quando nós vamos interpretar isso, se nós não tivermos a chave fisiológica, né, nas nossas mãos, nós não conseguimos enxergar, né, o significado. Porque se nós formos tomar o corpo como o grande portal desses mistérios que a Bíblia menciona, onde o Espírito Santo habita na matéria, nós vemos que o céu seria a região da cabeça, né? Então nós temos, o verdadeiro céu é o cérebro humano que processa as informações da memória, né, e dos planos espirituais que vem a ele. E justamente no nosso cérebro existe, né, uma tríplice divisão, né, a divisão do neocórtex, que é a parte mais externa e moderna do cérebro. Nós temos a divisão mediana do cérebro, que é chamado sistema límbico. E no centro do cérebro, né, e muito estreitamente ligado ao que diz o texto do Apocalipse, né, ocupando um terço do cérebro está o complexo reptiliano. Então, quando a Bíblia fala desse dragão que leva com a sua cauda um terço das estrelas do céu, ela está falando exatamente dessa natureza primitiva que nós temos implantado no nosso cérebro como herança da nossa evolução animal. E isso causa uma série de problemas quando o ser humano vai se espiritualizando, porque dentro do cérebro estão três comportamentos que nós podemos dizer que são contraditórios, né? Porque o neocórtex, que é a parte exterior do cérebro, ele nos liga às atividades intelectuais, artísticas, né, que nós vemos desenvolvido nos últimos tempos, né, nos últimos milhares de anos. Já o sistema límbico, né, a parte intermediária das camadas do cérebro, nos dão o nosso comportamento social, o nosso espírito gregário, né, de realização de uma vida social, né, a convivência harmônica, né, e provavelmente foi desenvolvido durante toda a evolução que houve com os mamíferos, né? Então aí nós já temos dois grandes princípios, né, o princípio da inteligência e o princípio da convivência fraternal e familiar. Agora, no centro do cérebro, que é esse dragão que leva um terço das influências, ou seja, das estrelas do céu, nós temos a natureza mais primitiva do homem, que é da evolução dos répteis, né? Por isso que ele é, pela ciência, chamado de o complexo reptiliano, ou complexo R, né? Ou como diria Carl Sagan, né, o famoso astrônomo, que escreveu justamente um livro, Dragões do Éden, né, onde ele descreve exatamente essa estrutura tríplice do cérebro. Né. Então ali estão impressos os instintos que muito claramente levam o ser humano muitas vezes a derrocada, né? Porque quando a energia espiritual penetra no cérebro, normalmente ele vem passando pelo seu centro, então encontra esse complexo reptiliano. E ali estão implantados os impulsos de autopreservação, de autodefesa, de sexualidade, estão glândulas que controlam a secreção de hormônios, né, extremamente importantes para o desenvolvimento do corpo, né, estão esses impulsos primitivos, né, de agressividade, né, que muitas vezes o ser humano os manifesta realmente o opondo a própria a si mesmo e a própria sociedade, né? Então é necessário realmente tomar conhecimento disso, que o ser humano através do estudo, né, que se manifesta nas camadas exteriores do nosso cérebro, nós estamos justamente nos opondo e harmonizando as outras duas camadas, né? A camada do complexo límbico, que nos dá realmente muita paz e convivência harmônica. Mas há que se ter muito cuidado com os impulsos primitivos. Nós não podemos, né, permitir que a energia espiritual, a energia material, sigam para esses impulsos do complexo reptiliano. Porque senão o homem se torna escravo das suas paixões e realmente passa a ser pior do que o próprio animal, porque ele recebe uma energia e, por ele ter uma mente, se ele emprega a sua mentalidade para a consecução dos objetivos desses impulsos primitivos, ele se torna uma besta sofisticada e praticamente sem limites, né? Então nós vemos que tudo de ruim que tem acontecido no mundo é exatamente quando individual e coletivamente esse complexo reptiliano tem se permitido dar curso aos seus impulsos. Então nós temos que prestar atenção que, apesar dos dinossauros terem sido extintos, né, há muitos milhões de anos atrás, eles ainda se encontram representados em nós mesmos, né? Ou seja, a besta, né, ela está dentro de nós, assim como em nós também está a capacidade de redenção, né? O Cristo que está na nossa chispa divina, nos nossos corações. Nós temos que realmente optar entre eles, né, e realmente abandonar uma percepção de que essas coisas estão no mundo lá fora. Porque cada ser humano é um universo em si mesmo, e dentro das suas opções estão a escolha do caminho que ele irá trilhar para atingir a sua harmonização, a sua iluminação. Então, com essas palavras, nós encerramos esse curso de interpretação bíblica, né, com uma perspectiva esotérica, né, desejando que cada um de nossos ouvintes, de nossos alunos, possam utilizar essas chaves no seu próprio estudo da Bíblia, né. Nós, como últimas palavras, queremos dizer que não é fácil, né? É preciso realmente se munir de elementos, né? Ler realmente bastante, inclusive vários tipos de interpretação, para que cada um de nós possa ter a sua própria visão e possa aplicar na sua própria vida, né? Só podemos desejar a todos que nos acompanharam nessas gravações que Deus, que o mais supremo Espírito do mundo, possa despertar em cada um de vocês através daquele Deus interno que brilha em cada um de nós. Que as bênçãos do Altíssimo possam iluminar os seus caminhos e trazer a cada um de nós as bênçãos superiores e uma vida com mais paz, com mais saúde e com mais harmonia. Né? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.